graça, abundante paz. Por Deus concedida, que me satisfaz. Queres recebê-la no teu coração? Busca o Senhor e sua salvação. Abundante luz.